Saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês e mês cortando estrada no meu cavalo roando. Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos. Não me esqueço de um transporte, 600 bois cuiabano. No meio tinha um boi preto por nome de Soberano. Na hora da despedida o fazendeiro foi falando: cuidado com esse boi que nas guampas é liviano. Esse boi é criminoso, já me fez diversos danos. Toquemo pelas estradas, naquilo sempre pensando. Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando, a boiada estourou, ai, só vi a gente gritando. Foi mesmo uma tirania na frente, o Soberano. O comércio da cidade, as portas foram fechando. Na rua tinha um menino, de certo estava brincando. Quando ele viu que morria, de susto foi desmaiando. Coitadinho debruçou na frente do Soberano. O Soberano parou, ai, em cima ficou bufando, rebatendo com o chifre os boi que vinha passando. Naquilo o pai da criança de longe vinha gritando: esse boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando. Quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando, caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando: sarvai meu anjo da guarda deste momento tirando. Quando passou a boiada, o boi foi se arretirando. Veio o pai dessa criança, me comprou o Soberano. Esse boi sarvou meu filho, ninguém mata o Soberano.